Quanta saudade dos antigos matadores, da vaca prenha abatida sem perdão, dos bezerrinhos que gritavam em agonia, do sangue quente espalhado pelo chão. Quanta saudade das mosquinhas varejeiras, dos velhos tempos de mulheres e homens sãos, dos viadinhos pendurados no curtume, do jeito simples de viver uma paixão. Vem cá, meu bem, me dê a mão. Vamos sair pra ver o sol. Aí então vou te mostrar o amor pungente. Dos animais! Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Quando da saudade dos antigos açougueiros, da alegria em cortar, esquartejar, da carne seca pelo sol do meio-dia, desse sertão que até parece sertantã. Quanta saudade do vermelho mais vermelho, do cheiro podre de carniça pelo ar, do vento forte que abre todas as porteiras, da estrebaria, do chiqueiro, dos currais. Vem cá, meu bem, me dê a mão, vamos sair pra ver o sol. Aí então vou te mostrar o amor pungente dos animais.